vacia com papel e caneta na mão. No mundo cão, sem direção, com os caras dizendo que eu nunca seria bom. Oh, então sei que não é fácil, vi isso a cada passo, a dificuldade forçando pra que eu fosse abaixo. Mas eu não me rebaixo, eu sempre quis ir alto, provando ser sucesso e nunca ser um fracasso. Focado no que quero com vontade, tomado por uma chama de coragem. Criado em meia vil realidade, mas saiba você que eu estou pronto de verdade. Há quem diga que me entende, mas só eu sei o que passei. Já perdi até as contas das barreiras que derrubei. Mas há quem diga que eu não estou pronto. Mas há quem diga que vou em frente e confronto. Tô pronto. Tô pronto. Estou pronto, rimador talentoso, pra dar um outro clima ao rap e conquistar o povo. Vim trazendo novo, só verso estouro, sem denegrir o gueto, reforço a moral do jogo. Veja só o esforço que muitos fazem até o topo, na luta por seus sonhos, desafiam tudo e todos. Por vitória eu torço e vou abrindo espaço a outros. Meu plano é coletivo e envolve o mundo todo. Há quem diga que me entende, mas só eu sei o que passei. Já perdi até as contas das barreiras que derrubei. Mas há quem diga que eu não estou pronto. Mas há quem diga que vou em frente e confronto. Tô pronto. Tô pronto. Fúria que despertou, não peça por socorro, seu tempo acabou. Tudo que me marcou, a vida me ensinou. Vou seguir exorcizando meus demônios nesse flow. Sacou? Sejam testemunhas do início de uma nova era. Minhas mensagens se espalham pela atmosfera, transformam garotos em homens prontos para a guerra, em prol de um futuro sem aquilo que nos ferra. Já era, quem já curtiu me ver caído, hoje também caído, sofre ao me ver subir. Tava escrito, dito, pois por tudo isso assumi o compromisso. Busquei força no espírito de Deus que deu sentido. Infalível, agora contagio os abatidos, vos animo. E a cada um que animo ganho brilho, veja isso. Muitos já conseguiram, com menos que eu, não se deixaram ser vencidos. Superando e ensinando pra vermes o que é tá pronto. Viram, me espelho nos fortes, pois eles que me inspiram a competir e ser melhor que o inimigo. Cheguei, surpreendi, hoje estou pronto. Ouviram? Ouviram? Há quem diga que me entende, mas só eu sei o que passei. Já perdi até as contas das barreiras que derrubei. Mas há quem diga que eu não estou pronto. Mas há quem diga que vou em frente e confronto. Tô pronto. Tô pronto.